Latino para Salvador, 019. Chame Maica, né, negativo, conhecendo seu transponder, mantenha seus corredores de Goiás, Salvador, Universo, Caixa Pés, Veracruz e Interlagos. Um atraso conhecido, você foi informado, você foi o chefe do telefone. No solo, aos 37, olhe para a pista de controle, forma a frequência no 219. Recebendo 219, campo 3367. Janela é 227, chamado no centro, Recife, no 28, decimal 35, caso negativo no 23, decimal 8. É, 627, controle. 627, controle. Foram feitos dois chamados, não sei se ela escuta. Afirmativo, não escuta. Fechamos o centro aqui, somos 28, decimal 35, caso negativo, no 23, decimal 8. 22, 35, 23, decimal 8, Xenemias, 227. Gol 1255 está autorizado ao final do procedimento ILS, que foi pichão 0, que separa 3 no pé. Altimetrão 019, reporta estabilizado. 2019, autorizado o ILS, o 1255. 5567, chama o centro Recife, no 2, meio, decimal 0, caso negativo, no 28, decimal 8. 260, 1288, bom dia. Mas como recebe o controle? Gente, faça no cheque seu transporte, quanto você recebe a informação, nem no modo alto, nem no modo charme. Charlie Mike, recebe informação do seu código transponder a 42 milhas. Tudo, a 42 milhas, o Ita de Salvador, a 2600 pés. Troca o código transponder para 5220. Correto, 5220. Eu estou falando do Charlie Mike, tem frequência livre, reporta ingressando na CTR. 37, decolado às 4h11, chame controle Salvador na frequência 130, desce na 80. Janela 37, contato radar na decolagem, sobrevivência retângulo 1, transição coral para o nível voo 220. 220, por gentileza, pode voar coral? Autorizado direto coral, a janela é 327. Obrigado. Com a pista vista, 1255. 1255, chama a torre. 118, decimal, 95. 1185, bom dia. Boa tarde, obrigado. muito energia. Boa tarde, não tem condições de ar, esses corredores da Cruz, reporte para o seu ingresso do corredor cerrado, confirmando o seu bem. Meia dúzia, 0160, tá? E aí? Ponte. Puxa na M37, agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. Puxa na M37, o centro Recife, 128, decimal 35, secundário 123, decimal 8. Pelo visto, índio Juliette, agora uma transferência para a Polícia. Correção Índia Juliette, autorizado pela escritora final da 17, chame torre 118, decimal, 95. Muitíssimo grato, 896, acelete tarde, final de domingo, viu, né? Realmente. Só recorrendo cordial, boa tarde, só passando o Vitor Índia Juliette, aprovando a final da 17, na sua escuta. Só passar o Vitor Índia Juliette, autorizado final da 17, o vento vai cheque 100.049, loja de altímetro 1099, agora de autorização para pouso. Charlie Mike após o pouso, você para combate? Bate 5. Tem segurança. Resolvido que está aguardando o pouso mesmo. Tem, chupa, vamos mesmo do Charlie Mike. Vitor Índia Juliette, autorizado no solo ao 58, autorizado no 80, táxi via pista, reporte pista livre. Boa tarde. Papá, mesmo, o Charlie Mike, autorizado por posto sistema 7, vento 110 graus, 039. Mike. Charlie Mike no solo 01. Utilizado o backtrack, taxi a pista, livre à esquerda na papá. A estacionar 73. Salvador, boa tarde, 69 noite, Jota, 2240. Alzina 998, controle de Salvador, acelerar a estação, depois da chegada do Bombé de 1, para o nível de voo 050, ajuste ao centro 0019. Ia, tal 050, 69. Estou 472, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 090 down, 032. Graça linha decola 10, SAM 4772. Decolado 05, chega agora o controle Salvador, 120, deixa uma 8. 1208, né? 4772. Controle Salvador, né? 4772. 4772, contato radar na decolagem, fazer sair da puta transição Caju para o nível de voo 330. Nível 330, Puka Caju, né? 4772. Perfeito, está autorizado a final do procedimento ILS, respeito chama 0, separa 2 em 10, altimetrão no 0, 19, reponte estabilizado. 2019, pode ser que seja de ILS, respeito, 19, 19. Alto 4465, autorizado a linha de decolagem, chama 0, vento 100 grau 04 nós. Autorizado a linha de decolagem, 4465. Decolado, 1102, chame controle, chama a dona frequência 120, decimal 80. 7772, chamador centro Recife, 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. 126, 85, caso negativo 125, 45, até 4772. decolado última 5, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, chame 55, bom dia, bom trabalho. Sim, Salvador, boa tarde, gol 1097, ponte perdão 0 para fora decolagem. Gol 1097, autorizado a linha e manter chama 0. Autorizado a linha e manter chama 0, gol 097. Todo dia, Caio da Salvo Rolo Transformático, para o nível de voo 360. Isso, voo no máximo por 360, chalé 355. Avila 918, chame torre 118, decimal 95. 895, bom dia. Sou Salvador, boa tarde, azul 6918, 7 milhas de Elias São Lazaro. Voo 1097, autorizado a falar de pistola 0, vento 080 grau 029, hoje já tinha tudo na 099. Azul 6918, continua a aproximação agora da pistoliza, para informação, banho da rua, iniciando o rolagem pistola 0. Sim, chegou lá, pistoliza. Armando Leite, Novembro Luiz, que é autorizado, ingresso pistola 7, a porta alinhada e pronta. Salvador, muito boa tarde, Santa 155, pronto, ponto espera da 10. Santa 155, mantém ponto espera da pistola 0. Mantém ponto espera da 10, Santa 155. Azul 6918, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 090 grau, 03 mais. Pouso, aula 0, aula 09. Pouso, 097, decolado, azul 08, chame o controle de celular na frequência 120, decimal 80. 1208, 097, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1097, Armor 1, eleva. Gol 1097, contato com radar na decolagem, supervisor sai da Armor 1, transmissão elétrica, para o nível de voo 360. Via Armor 1, eleva para 360, no 097. Papá, o meu direto, novembro, eu isso aguardo para sua decolagem. Salvador, muito bom dia, boa tarde, Azul 2997, sente da Oscar. Azul 2997, controle Salvador, acende a identificação. Voltura de Amã para a chegada Amã, altimetro 019, vou conferir da descida. Sente que está terapia, Azul 2997. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Alfa, Delta Tango. Papa Romeu, Romeu Alfa Delta Tango, controle Salvador. Ponto claro para o aeroclube de Aracaju, está no 090, que já está no potencial, cruzando agora a radial 290, afastado 63 milhas do Cerro do Delta. Confere a posição para o Romeu Alfa Delta Tango, mantendo esse voo 090. Mantendo 090, capitão. Azul 4465, chame agora o centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. Recife 160, negativo 128, 4465, boa tarde. Boa. Centro de Salvador, uma boa azul, 2997, liga Recife. Azul 2997, desça, até o nível de voo 120. 120, 2997. Está 3155, autorizado decolagem, estamos 0, vento na 0 grau 02 nós. Livre decolagem, chama 0, 3, 155. 1288, obrigado, boa tarde, gol 097. Boa. Azul 2997, desça para 11050. 10-0050, 9127. Colada 26, chame o controle de salvador na 320, destino 80. 1-2-0-8-0, 3-1-5-5, bota, bom número. São voo 320. São voo Motiva 320, Samota 3955. Seria possível o voar Motiva acordar, por gentileza? É 3156, estou presente direto Leda. Vou direto Leda, 3955. Autorizado a final do procedimento ILS que foi pista 1-0 após toque, desça para 2-10, altímetro 1-0-1-9, reporte estabilizado. Autorizado ILS que foi pista 1-0 após toque, desça para 2-10, ajuste 1-0-2-0. Ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9, ajuste. Ajuda 2-9-7. Romeu e Julieta, November Whiskey. Chame agora o centro Recife, 126-0, caso negativo 128, décima 8. 126-0, caso negativo 128, já chama 3 Whiskey, grava. Decolado aos 32, chame controle Salvador, na frequência 120 deste modo. 08, 959. Estádio 959, 1300, passa a bola. Bom, 1659, contato radar na decolagem, se fazer da ideia, só o 1. Para transmissão Doppler, para o meu voo 360. 360, está bom, seu Doppler, valendo a posição mais à frente, o líder Doppler, com o 1659. Com o 1659, atualizado direto, o líder. Atualizado o líder, 1659, certo. Para o nível de voo 360.